Oi pessoal, estamos em 515 dias. Eu quero falar um pouquinho sobre o acordo de reféns, qual que é a situação atual, o que que está acontecendo em Israel, que eu acho que isso tem a ver com toda essa ocorrência meio bizarra da imprensa coletiva de imprensa do Trump com Zelensky, toda a situação que está acontecendo entre Estados Unidos e Ucrânia. E vamos começar entendendo a situação do acordo, ok? O acordo de reféns, quem lembra, eu tinha falado que isso foi uma boa ideia, que Israel ia ganhar. Israel tem objetivos claros definidos como os objetivos de guerra, que é acabar com Hamas como uma força política, como uma força militar, acabar com o perigo que Gaza apresenta e a devolução dos reféns. Então, realmente, Israel entrou nesse acordo, parecia que estava sacrificando, não parecia, de fato. Deu uma pausa nas operações militares, focou em pegar reféns de volta e estamos agora numa situação. Não posso dizer que é positivo, mas é impressionante. De 250 e tantos reféns que o Hamas pegou, sobrou só os 50 e tantos. Devolveram praticamente 200. Infelizmente. Dizem que no máximo tem 20 e tantos que estão vivos, alguns bem individuais deles, uns três ou quatro já teve sinal de vida de ultimamente, então sabe que estão vivos, o resto a gente ainda falta descobrir 100%, mas isso muita gente fala, especificamente na esquerda israelense, tem ainda protestos, e quem entra na mídia israelense parece que continua colocando a culpa em Netanyahu, que ele não está fazendo tudo para libertar os reféns, mas de fato é uma situação bem pouco provável. Depois de entrar em 250 e tantos reféns, Israel conseguiu devolver mais ou menos 80% dos reféns e mais ou menos 90% dos vivos. Ainda não acabou, ainda falta um trabalho, falta um esforço. Talvez Israel vai precisar mudar de estratégia para pegar o resto de volta. Vou comentar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas eu queria demonstrar que se tem três objetivos, Israel realmente alcançou muita coisa militarmente. Já já vamos falar mais disso também. Israel enfraqueceu o Hamas, que mudou de uma organização terrorista poderoso para uma coisa que, digamos assim, depende de ajuda externa 100%, consegue mandar na população interna de Gaza, na população civil. Diria, não sou eu que diria, mas teve várias entrevistas nos canais árabes de mídia. Mostrando gente que está criticando seriamente toda a ideia do Hamas. Final das contas, se a gente olhar para trás, se eu fosse Hamas e eu decidi matar 1.500 judeus, então tudo bem, consegui matar 1.500 judeus e fazer o resto dos horrores que eles fizeram, inclusive pegar reféns, mas o resultado geral é péssimo. É péssimo para os que digamos os palestinos. É péssimo para o Hamas. Se você for um grande inimigo de Israel, você não está olhando muito positivamente para os resultados que o Hamas conseguiu. Hamas começou uma bola de neve que acabou derrubando o Hezbollah, acabou colocando o Irã em grande perigo, tirou muito do prestígio militar do Irã. Colocou o Irã indefeso, acabou com o regime do Assad na Síria, que era mais um pilar, mais um lugar onde podia se organizar contra Israel. Agora está muito menos provável, Tá? Só a força militar lá diminuiu não sei quanto, 80, 90%, eles já não têm mais exército, são os coitadinhos militantes malucos, sim, capazes de muita crueldade, sim. Eu diria até que tem um ponto interessante a dizer sobre Síria. Faz um tempo que eu não faço podcast, mas durante todo o tempo, desde o início da queda do regime do Assad, saíram uns vídeos de umas coisas horrorizantes que os novos governantes da Síria fizeram com os seguidores do Assad, com os xiitas dentro da Síria. Uns vídeos horrorosos e nunca, nunca, nunca teve uma palavrinha de todos esses a favor de direitos humanos e contra o sofrimento e crimes de guerra. Zero. Zero na mídia no Brasil, zero na mídia mundial, zero até na mídia em Israel. Até porque eu sempre falo, a mídia esquerdista em Israel é a maior esquerdista do mundo. Ela consegue, não vamos entrar nesses detalhes agora, mas nada, nada, nada criticando a crueldade dessas pessoas, nada questionando como dá para ajudar os coitados cidadãos, nada. Não vou entrar mais nesse assunto aí da Síria, mas só uma última palavrinha, Israel está começando uma coisa que parece que é uma ideia de construir um novo país no sul da Síria, na fronteira de Israel, que tem os Druze. Isso é interessante, isso é uma ideia interessante. Os Druzes têm parentes, têm famílias em comuns em Israel, na Síria, no Líbano. Seria uma força, talvez, uma região estabilizadora, uma região que ia ser apta a aceitar mudanças pelo bem. Então fica de olho um pouco nisso, ok? Agora vamos voltar no que eu estava falando, que é o acordo de reféns, ok? O acordo de reféns era dividido em duas fases. A primeira tinha ia pingando três e quatro em cada vez, vinte e tantos reféns vivos para Israel durante mais ou menos 40, 50 dias, e em retorno disso Israel retirou as forças da grande maioria da faixa de Gaza, mas não saiu do Filadélfia, o que quer dizer que o Hamas não consegue rearmar, porque Hamas rearmando só acontece através do Egito. Israel não saiu da fronteira com o Egito, Israel continua dominando isso e continuou de olho, digamos assim. O Hamas fez uma grande força para demonstrar uma capacidade organizacional, ok? Durante as devoluções dos reféns, eles fizeram umas cerimônias, a maioria diz bem barbárica. Eu acho que eu não olho tanto para nível de crueldade. Por exemplo, eles pegaram dois irmãos, separaram, pegaram dois reféns, levaram na última vez que soltaram os reféns e colocaram eles no carro escondidos, vendo a soltura e fazendo um vídeo de propaganda, como sempre, pelejando por Netanyahu negociar mais e não sei o quê. É óbvio. Mas voltando para esse ponto que eu estava falando, o Hamas não está conseguindo rearmar, não está conseguindo reorganizar como uma força militar. Eu acho que está bem fácil de demonstrar que o Hamas enfraqueceu muito, muito, muito e já não é a mesma coisa. O que que o Hamas ainda consegue fazer? Ele ainda consegue assustar a população, ele ainda consegue controlar a ajuda humanitária, que é praticamente a maior arma do Hamas agora, é o controle da comida que entra na faixa de Gaza. E um ponto muito importante, que sobre isso eu quero agora explicar um pouquinho, é que quando começou toda essa história, e quando os caras do Hamas apareceram, começaram soltando os reféns e começaram a aparecer armados e não sei o que, com os AK-47, mas não muito mais disso, a primeira coisa que eu anotei era o fato que eles parecem bem saudáveis, gordinhos, não parecem muito brancos, comparando com os reféns israelenses que voltaram, que sempre dá para ver a primeira coisa, se uma pessoa ficou escondida, mantido em cativeiro, a primeira coisa que você vê é a diferença da tom da pele, porque a pessoa não foi no sol. É, os caras do Hamas não parecia isso, apesar que não está dando muito para ver rosto, mas está dando para ver que eles são saudáveis, eles não ficaram dentro de túneis, isso que eu queria dizer. Por que que isso é significante? Porque isso demonstra que o Hamas não conseguiu, e não era isso a estratégia dele, de guardar tropas potentes dentro de túneis, treinando prontos para quando o Hamas decidir atacar, ok? Não dava para fazer isso. O que está saindo, que está aparecendo, que agora já é praticamente óbvio, é que o Hamas simplesmente, para ele sumir, tirou a farda, guardou, em alguns lugares que o exército não entrou, guardou umas armas, conseguiu controlar a ajuda humanitária, conseguiu controlar a população e se escondeu dentro da população. Qual significância isso tem? Eu quero agora entrar, porque eu quero explicar qual que é o plano de Israel, agora com Trump. Qual que é a estratégia, o que está acontecendo, o que nós podemos esperar quando eventualmente Israel retomar as atividades. Então, primeira coisa, muita gente em Israel está tentando pressionar o Netanyahu, quer fazer de tudo, e quando eu falo muita gente, é um grupo pequeno, barulhento, muito bem financiado. Não vou entrar em muito mais descrição, mas obviamente, como sempre eu falo, inclui a mídia, inclui canal 11, 12, 13, inclui o jornal Haaretz. O jornal Haaretz, já falei várias vezes, o jornal Haaretz já está tão extremista à esquerda que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, porque eles são totalmente contra a iniciativa do Trump. Por que que eu digo tudo isso? Israel acabou de mudar de, na verdade isso vai acontecer oficialmente amanhã, mas o chefe do exército foi mandado embora, o Herzi Halevi, para quem conhece, é considerado um dos maiores culpados do fracasso que trouxe o 7 de outubro. Todo mundo concorda que os culpados, os responsáveis, é um grupo pequeno que inclui, obviamente, o governo israelense. Eu não tiro a responsabilidade do governo israelense, mas quem tem que cobrar o governo israelense é a população nas eleições, ok? Não vou entrar mais sobre isso, vou fazer um podcast separado explicando sobre o Netanyahu e sobre o governo israelense, por que que eles são tão polêmicos e por que que eu continuo apoiando eles, como a maioria da população em Israel. Ok? Uma hora eu vou entrar nessa aí e vou explicar. Agora vai ficar nas entrelinhas que eu vou falar dos outros fatores, e através disso vai dar para entender um pouquinho, ok? Os outros principais culpados, que ninguém pode ter nenhuma dúvida, é o exército, especificamente o comando mais top do exército, que quer dizer o chefe do exército, alguns vices dele, alguns responsáveis especificamente pela região de Gaza, pelo sul de Israel, que inclui a região de Gaza, responsáveis pelas operações da inteligência, que a inteligência deveria ter avisado, não avisou. É óbvio que nessa área houve uma gigante falha, e por isso que na área de inteligência já alguns saíram. O Shabaku, que no Brasil chama o Shin Bet, o responsável pelo Shin Bet, está no meio de uma grande tempestade na mídia israelense, na política israelense. Isso é outra história, talvez eu vou comentar sobre ele um pouquinho, mas ele recusa de ir embora e ele está mais ou menos tentando organizar uma revolta militar dentro de Israel, uma coisa que eu vou entrar em outro dia explicando sobre isso. Então, o que acontece é que Finalmente, mais ou menos 30, 40 dias atrás, Netanyahu conseguiu mandar embora o chefe do exército e amanhã ele vai sair do cargo oficialmente, ok? Nunca mais vai usar farda. O que vai acontecer com ele é uma grande pergunta que provavelmente não tem muita relevância a esse podcast. Eu estou torcendo que esse cara, junto com uns grupo seleto de pessoas que influenciaram Israel de um jeito tão negativo, vão acabar, pelo menos, pagando algum preço pelo que eles fizeram. Mas, por fim do nosso podcast, eu quero explicar sobre as ramificações dele sendo o responsável dentro de Israel pela estratégia militar. Tudo que Israel fez até agora na guerra foi ações ofensivas dentro de Gaza, mas não com intenção de capturar território permanentemente, ok? Isso é um ponto muito importante que eu vou explicar daqui a pouco já mais um pouco sobre isso, e não querendo mexer com a população, ok? Quer dizer que Israel capturou certas partes da faixa de Gaza, como a região do Filadélfia, e recusou de sair. Isso Israel conseguiu fazer, fez muito bem feito. Na verdade, tudo que Israel fez, fez bem feito, mas tomou certas decisões estratégicas e utilizou uma estratégia errada, que é capturar uma região, tirar, obviamente, a população acaba saindo de lá, mas em vez de, vamos dizer assim, o exército recusou de fazer uma regime militar, de fazer uma ocupação militar israelense civil dentro de Gaza. Isso, no início da guerra, era considerado uma coisa muito necessária. Por quê? Porque desse jeito Israel controla as coisas civis dentro de Gaza, controla o fluxo de comida. O exército recusou de fazer isso. É uma coisa que, dentro da capacidade do exército, daria para fazer isso, e o Herzl HaLevi recusou. Por que que ele recusou? Eu vou dar a explicação. Muita gente critica o meu ponto de vista, fala: ah, você é da direita, você chama todo mundo de esquerdista. Mas o Herzl HaLevi é um grande, grande esquerdista e conhecido. Ele nunca usou, isso é uma das grandes críticas sobre ele, ele nunca usou a terminologia de vencer, de quebrar, de levar o ponto de surrender, do inimigo ficar de joelhos e não conseguir mais agir. Ele sempre fala em profissionalismo, e fala em que mais que ele fala em ética, e tudo essas coisas são óbvias que são importantes. Mas quando você entra em uma guerra, você tem que querer ganhar. Você não tem que ficar falando com... Só para dar um exemplo, mandaram soldados limpar a pichação, que é ofensivo para os cidadãos de Gaza. Aí eu ouvi outro cara falando: tá errado isso. Sabe por que que tá errado? Porque não deveria ter uma parede em Gaza para poder pichar. Isso que tá errado. Mas o Herzl HaLevi não pensa desse jeito. E o Herzl HaLevi, muita gente diz, é uma coisa que eu não tinha percebido, eu não sabia disso, eu tenho que admitir, que ele era funcionário do governo Biden. O governo Biden mandou nomear ele. Ele foi uma nomeação que só com a aceitação do governo Biden ia passar. Em outras palavras, ele foi uma nomeação questionável, obviamente. Quem é israelense sabe, quem nomeou Herzl HaLevi foi o governo anterior. Ele foi nomeado 5-6 dias antes que o novo governo entrou. Isso é uma coisa ilegal, mas isso aconteceu. Não teve nada que podia fazer. E aparentemente dizem que o governo Biden ameaçou Netanyahu, falou: se você tirar esse cara aí que você vai ficar sem armas. E a gente sabe que o Netanyahu fez de tudo para conseguir equilibrar essas coisas e para conseguir não entrar em uma briga direta com Estados Unidos, então não mandou ele embora. Mas agora, com o novo governo, a primeira coisa que Netanyahu fez assim que o Trump entrou foi mandar embora o Herzlev, e graças a Deus amanhã ele vai embora. Agora, o que, que precisa ser feito, ok? Na minha opinião, estou vendo que o tempo está andando nesse podcast e está faltando, então vou cortar algumas coisas que eu ia falar. Nós temos agora, vou dizer, dois caminhos possíveis, estratégicos, para continuar essa guerra. Uma seria continuar o que o Herzlev estava fazendo. Atacar, mexer a população como se não tivesse possibilidade de tirar eles. Então sempre vai ter uma região que o exército não entra, que ele não vai entrar no meio da população, ok? Porque isso vai colocar a população de Gaza em perigo, e isso é uma coisa que a gente não pode fazer, que vai acabar criando um desastre humanitário, ok? Então, teoricamente, Israel podia continuar isso. Não é para isso que estão trazendo o novo Ramatkal, o novo chefe do exército. Não é para fazer isso. Na minha opinião, o que vai ter que acontecer é quando Israel renova a ação militar, vai ter, eu falei isso no primeiro dia da guerra, volta lá no primeiro, segundo, terceiro dia da guerra, eu estava falando isso, que precisava fazer isso. Precisa abrir uma zona que é fiscalizada e é controlada, parecido com a zona de embarque no aeroporto, ok? Você entra lá, você é fiscalizado, e a gente sabe que quem está lá dentro apresenta um perigo muito menor de quem está fora. Um dos jeitos de fazer isso é separar homens que são de idade militar, ok? Então, você pega a população e você libera. Fala, ó, pode começar indo para lá. Quem vai para lá, lá vai ter hospital, vai ter tudo o que você precisa temporariamente para você viver lá. Mas só lá vai ter, fora não vai ter. E começar cortando para mexer a população e filtrar a população no mesmo tempo. E colocar lá gente que não está armado e que Israel ou alguma outra força, mas isso não é difícil, Israel pode fazer isso, não precisa de nenhuma outra força. Para Israel vai controlar as amenidades civis lá dentro, que é a distribuição de comida e remédio e o resto dessas coisas, ok? Aí Israel precisa começar criando uma zona dessa aí, que dessa zona o pessoal vai poder sair. Até agora, por causa do governo Biden, por causa das condições que Israel foi obrigado a aceitar, ninguém podia sair da faixa de Gaza. Muita gente quer sair, mas não consegue sair porque o Hamas fica ameaçando que se você falar uma coisa, se demonstrar uma coisa, um sinal que você quer sair, a família inteira vai morrer, ok? Então Israel precisa começar criando zona segura, e dessa zona vai poder sair sem influência do Hamas. Aí já vamos começar diminuindo a população de Gaza. Falando na população de Gaza, ela é absolutamente a chave do sucesso, e isso é uma mudança histórica vindo do Trump, ok? A verdade é que, como muita coisa, como toda essa história da Ucrânia também, que eu não vou entrar, pensei que ia dar tempo, mas não vou entrar, tem mentiras gigantes, históricas, que são contadas por quase todos os canais de notícia, aí professor de escola, e professor de faculdade, e não sei o que, pastor de igreja, falando que a Ucrânia era inocente e Egito e a Rússia invadiu à toa. Mentira, mentira, não vou entrar em explicar isso agora, mas mentira absoluta. Outra mentira, muito maior, muito mais histórica, de muito mais anos, é que os palestinos são um povo. Eles não são um povo, eles foram criados como povo e plantados em Israel. Trouxeram gente, vem aqui para você ser o problema de Israel, ok? Ah, eu não quero ficar, então você vai embora, ok? Mas se você entrou, você não vai embora mais para lugar nenhum. Agora você é carimbado palestino, e agora se você conseguir ir embora, conseguir fugir dessa situação ruim de ser refém do Hamas e refém de toda essa organização que se você pegar o mundo árabe, é, refém de toda essa situação que você é chamado palestino, se você conseguir sair de lá, continua te registrando como refugiado. Todo mundo sabe que isso é uma coisa única, só palestino que consegue ser refugiado mais de 2 anos, e isso não é coincidência. O que o Trump está sugerindo? Ele está sugerindo, vamos tirar essas pessoas daqui, ok? Aí, esse problema, como a gente sabe que árabe matando árabe não é grande problema, que ninguém fala nada disso, ok? Então joga eles em qualquer outro lugar do mundo, ninguém, todo mundo vai perder interesse neles. Coloca eles no Egito, coloca eles na Jordânia, coloca eles na Síria, que agora está sem governo e não vai ter jeito de rejeitar eles. Coloca eles aonde quiser, eles vão parar de ser o problema de Israel. E isso que o Trump entendeu e está querendo fazer. E Israel agora está querendo realmente andar nesse caminho. Vou lá uma palavra rapidinho sobre essa ideia do Egito, ok? Egito está tendo hoje, está tendo essa semana aí uma conferência com todos os líderes dos países árabes falando da emergência da faixa de Gaza, o que vai acontecer se tirar o pessoal de lá, ok? E obviamente vai atrapalhar o plano de destruir Israel. Se não tiver mais faixa de Gaza, se não tiver mais palestinos, aí fica muito mais difícil destruir Israel. De brincadeira, vou falar que o jeito melhor de destruir Israel é exatamente isso. Deixa os israelenses brigar por dentro, que isso é destruição. A gente sabe, infelizmente, historicamente. Mas não brincadeira isso aí, meio brincadeira, ok? Voltando para o plano de Trump. O plano do Trump de tirar eles é uma solução. É a única solução. É a única solução. 2 estados... Em Israel ninguém fala mais de 2 estados. Tem alguns esquerdistas espalhados pelo mundo querendo 2 estados. Mas quem fala em 2 estados dentro de Israel hoje é gente esquisita, é gente já não é do mainstream. É jornal Haaretz. Jornal Haaretz fala de 2 estados. Mas nem Canal 12 fala mais de 2 estados, ok? Mas jornal Haaretz fala de 2 estados, jornal Haaretz está no mínimo de leitores, de seguidores historicamente. E não é uma grande surpresa, porque a gente viu que Estado palestino é uma grande mentira. Então o que o Trump está querendo fazer? Ele está querendo tirar a população e fazer não importa muito o quê. A resposta do mundo árabe, por enquanto, é o que chama a iniciativa egípcia. Que é, vamos resolver o problema com os palestinos lá, sem tirar eles de lá. Porque tirar eles de lá é um crime contra a humanidade. Ok? Primeiro, mentira, não é crime contra a humanidade, porque o que o Trump está sugerindo, o que Israel está sugerindo, é abrir as portas, deixar eles sair, se eles querem. E muitos vão querer, mas o que é muitos? Só olhar pelo mundo, quanto árabe tem que não quer viver no mundo árabe, quer ficar vivendo em outro lugar, ok? Aprontando ou não aprontando já é outra questão, mas que árabe não quer viver no mundo árabe, a gente sabe disso, ok? Então, imagina na faixa de Gaza. Vai querer morar em qualquer lugar fora a faixa de Gaza. Mas para fazer isso, precisa de uma estratégia militar que vai possibilitar isso. Estados Unidos falou, o Trump falou, vou voltar rapidinho na iniciativa egípcia, só para terminar o raciocínio. A iniciativa egípcia é, vamos resolver o problema enquanto eles estão lá, com dinheiro dos Emirados Árabes, dos países ricos, petrolíficos, vamos botar esse dinheiro para trabalhar e vamos conseguir reconstruir sem mexer a população. Eu vou falar já agora o que vai ser a resposta do Trump, o que vai ser a resposta de Israel, o que é a resposta da pura lógica para essa ideia estúpida do Egito, ok? Muito simples. Vocês querem resolver desse jeito, sem tirar os palestinos? Então fica vocês com a faixa de Gaza e resolve o problema de vocês, uma vez que ela vai virar problema de vocês, do jeito que vocês querem, ok? Então, nessa aí, obviamente, o Egito, não, ele não quer a faixa de Gaza. A faixa de Gaza era parte do Egito, mas o Egito não quer jeito nenhum de volta, porque sabe que é problema, e sabe que vai parar de ser problema de Israel. Então, o Egito não vai querer isso, e nisso aí que vai morrer a iniciativa egípcia. Eu imagino, ok? Imagina, existe até uma possibilidade do Trump falar, olha, sabe de uma coisa? Você deu uma boa ideia, então fica. Não, agora não é opcional. Fica obrigatoriamente. Isso vai ser de vocês e vai obrigar eles a ficarem. A capacidade do Trump está sendo testada agora com a história da Ucrânia. Eu acho que vale a pena ficar de olho na história da Ucrânia, porque eu estou falando para vocês, essa história vai acabar, essa guerra foi desnecessária. A Rússia ia ganhar mais rápido ou mais devagar, era só questão de tempo. E quanto mais tempo passar, a Ucrânia destrói mais. Então isso aí está chegando ao fim. O Zelensky foi, tentou dar uma em cima do Trump, tentou parecer o herói do mundo. O Trump colocou ele embaixo, ele já está voltando, que nem eu falei, com o rabo entre as pernas, de quatro, pedindo socorro. O Trump, acredito eu, vai dar esse socorro, vai parar essa guerra, mas se Deus quiser vai custar um preço no Zelensky e vai tirar esse cara. Fica de olho nisso, porque isso aí demonstra a seriedade, a inovação, a capacidade do Trump desmentir mentiras gigantes, ok? E falar, peraí, isso é tudo mentira. Quê? Você quer que eu dou mais dinheiro para essa guerra aí? Para quê? Para você destruir mais o seu país? Você é um ditador. Sai fora. Você não é nada de herói. Isso que eu acho que vai acabar na Ucrânia. A mesma coisa vai ser na faixa de Gaza agora. Vai ser, se Deus quiser, no mundo árabe. O mundo árabe vai apanhar e vai ser obrigado a respeitar certas regras e poder externo de Estados Unidos. Uma coisa que não aconteceu durante o tempo inteiro do Biden. Do Biden, eles pisaram na cabeça dele, ele falava umas bobagens aí. E os árabes, que são campeões em aproveitar a fraqueza dos outros, aproveitaram a fraqueza do Biden daqui até o infinito. Que eles não esperavam é a força do Netanyahu. E o Netanyahu, graças a Deus, apesar da fraqueza do Biden, conseguiu segurar Israel em uma situação positiva. Chegamos nesse momento e agora, se Deus quiser, o que vamos conseguir é... Tem uma iniciativa agora de prolongar um pouco mais esse cessar-fogo em retorno de reféns. A gente vai chegar bem perto, se Deus quiser, de ter todos os reféns de volta. Se não, tudo bem, ok? Do ponto de vista histórico... da importância de Israel, é mais importante andar com esse conflito e capaz que de outro jeito receba os reféns de volta, ok? Capaz que através de pressão militar começa agora recebendo reféns também. Então, se Deus quiser, Israel está em um momento bom, as iniciativas, a conversa, o clima mundial é muito mais positivo. A corte internacional já é uma coisa que ninguém quase se fala, mas ainda precisa ser resolvido. As grandes problemas são internas em Israel, ok? E disso eu vou falar no próximo podcast. Espero que deu para esclarecer algumas coisas, botar um pouco em ordem os pensamentos e até a próxima.